prepara folgado que o terror chegou. Microfone engatilhado na cara de quem moscou. Se prepara folgado, nas rimas eu vou que voa. Microfone engatilhado na cara de quem moscou. Se prepara folgado que o terror chegou. Microfone engatilhado na cara de quem moscou. Se prepara folgado, nas rimas eu vou que voa. Microfone engatilhado na cara de quem moscou. Rima consciente, aqui batendo de frente. No corre independente, pura calma e persistente. Vê se entende, procura me entender. Das ruas de PG, CDG no proceder. Ha, pra somar e fortalecer, crescer e permanecer. Porque a ideia certa, meu som vai te fornecer. Sem distorcer os fatos, sem se entregar aos falsos. Não posso me abater diante de tanto desgaste. Se prepara, folgado, que o terror chegou. Microfone engatilhado na cara de quem moscou e quem pagou. Pra ver, vai ver que tamo de novo. Sempre correndo atrás, sem esconder o rosto. Só disposto para a guerra, sem medo do combate. Mando só rima sincera, sem dar guela nos debates. Nos quatro cantos bate, invade, domina. É CDG a sigla, somando com a família. Nesta trilha sonora, que os bicos ignora. Mas isso pouco me importa, porque só fazemos a nossa. Enquanto uns saem mãos que espera de braço cruzado, nós junta as ideias, se move o rap organizado. E pesado fazendo tremer, pra vencer temos que saber. Que disposição de sobra, irmãos temos que ter. Sem perder a coragem pelo mundão afora. E se não vinha conquista na pista, cena nós lobby. Se segura que agora começa, ainda não perdemos tempo. Porque a hora é essa, sem pressa na pura calma. Tudo que eu conquistei até aqui foi na luta e na raça. E se prepara folgado, que o terror chegou. Microfone engatilhado na cara de quem moscou. Se prepara folgado, nas rimas eu vou que voa. Microfone engatilhado na cara de quem moscou. Se prepara folgado, que o terror chegou. Microfone engatilhado na cara de quem moscou. Se prepara folgado, nas rimas eu vou que voa. Microfone engatilhado na cara de quem moscou. Salve, salve, primo. Nesse bang eu também tô em cima dos palcos, nas ruas, estilo rolo compressor. Preciso acionou, na contenção é nós primo. Firme e forte das trincheiras, meu verso te abalou. Firmou, disposição de sobra tive quando ingressei. Um dia não desfrutei do tênis louco que sempre almejei. Lamentei da forma que busquei, agindo certo com facilidade. Hoje vi que errei, talvez necessidade sufocou no momento. É aí que milhares vê a chance anulada no enterro, mancada ou no seguir o rascunho. No ato da cena caindo, ouvindo ecoar o disparo contra si mesmo. Então veja bem o que cê quer, um passo em falso te limitam a prosseguir em pé. Em pé nós segue adiante, Z.O. Várias quebradas, ganhando horizonte do lado dos barracos de tábua. Com mínimo de mantimento no armário doado, mas se desdobra pra na frente ver o filho formado. Resultado, na maioria das vezes, filhão gemado num velório, só com alguns parentes treme. Que a situação não deixa nós calado. Só habilidade pra tá de microfone engatilhado na cara de quem moscou. Acreditou, cê recua, não bate de frente, não é merecedor. Se prepara folgado, que o terror chegou. Microfone engatilhado na cara de quem moscou. Se prepara folgado, nas rimas eu vou que voa. Microfone engatilhado na cara de quem moscou. Se prepara folgado, que o terror chegou. Microfone engatilhado na cara de quem moscou. Se prepara folgado, nas rimas eu vou que voa. Microfone engatilhado na cara de quem moscou.